Cabinda pra Luanda, e num barco a vapor, essa a minha vida anda. Eu vi Luanda tão bonita, em pleno carnaval, farra em plena rua, e no meio do quintal, vi bonitas peçanganas nos grupos a desfilar, o chocalho, o tambor e a de cansar, e a cuita a improvisar. Vi marítimo da ilha, meu clube predileto, e homem do mar como eu, que é meio analfabeto. Eu vi Luanda toda em festa, quase que eu ficava aqui, mas eu